Boa noite a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos fazer jus ao que o nosso amigo Jefferson disse sobre nós, refletindo nesta noite sobre o poder das palavras. Muitas pessoas acreditam que palavras têm algum poder mágico, têm algum poder de influenciar acontecimentos, de determinar circunstâncias na vida. Eu me recordo que quando eu era criança, existiam palavras que nós nem poderíamos pronunciar, porque elas estavam carregadas de algo tão negativo que poderia atrair algo prejudicial à pessoa que falasse aquilo. E nós também sabemos que muitas pessoas usam as palavras para abençoar. E se nós formos lembrar um pouco do que já estudamos, do que já lemos nessa vida, talvez a gente encontre alguma referência que nos dê a ideia de que palavra tem poder. E nossos irmãos de outras religiões também afirmam isso categoricamente, que a palavra tem uma influência, sim, sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Quando nós falamos de poder das palavras, existem muitos vertentes que nós poderíamos enveredar para falar do poder das palavras. E nós vamos tentar, nesta noite, pelo menos abordar algumas dessas vertentes, alguns desses aspectos do poder da palavra. Só que antes, vamos recordar duas passagens bem marcantes da história do início do cristianismo. Depois que Jesus parte, os discípulos começam nas suas tarefas. Quando Jesus chama um em especial, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso inicialmente, para que ele iniciasse o seu trabalho de divulgação do cristianismo, nós vamos observar duas situações bem marcantes que nos mostram como a palavra pode ou não ter poder. Então nós vamos recordar de um episódio que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, que envolveu os chamados filhos de Seva. Seva era um sacerdote, era chefe dos demais sacerdotes em Jerusalém, e os filhos dele, já homens adultos, faziam uma tarefa de expulsar demônios, como eles chamavam na época, os espíritos perturbadores que causavam algum mal a alguém. E esses filhos de Seva, como ficaram conhecidos, o livro de Atos não traz o nome deles. Esses homens, então, eles, num certo momento, eles usam uma prática que eles já tinham ouvido falar, talvez tinham já presenciado, que Paulo fazia, que era usar o nome de Jesus, que é uma palavra, e nós vamos lembrar que é muito comum dizer que o nome de Jesus tem o poder. Isso remonta a essa época. Os nossos irmãos evangélicos, quando dizem isso, que o nome de Jesus tem poder, eles remontam a essa época, em que Paulo e os outros discípulos de Jesus faziam as suas doutrinações na forma típica na época, não como é hoje, que nós procuramos esclarecer os espíritos perturbadores. Na época, devido às circunstâncias, eles precisavam mesmo expulsar. Por isso que eles não dialogavam com o espírito, não tentavam esclarecer. Muitas pessoas também acreditavam que ali não eram pessoas desencarnadas que estavam perturbando ninguém. Achavam que eram entidades malévolas, seres criados e voltados para o mal. Então era comum, e era algo talvez necessário naquele tempo, agir dessa forma. Dizer simplesmente para um espírito perturbador, saia dessa pessoa. E os filhos de Seva perceberam que Paulo tinha um grande poder nas suas palavras. E eles começaram a usar a seguinte fórmula. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ou quem Paulo ensina, nós determinamos que você saia dessa pessoa. E o Evangelho, ou melhor, o livro de Atos, nos relata o que aconteceu com eles quando eles tentaram lidar com uma pessoa que estava possuída por um espírito muito perturbador. O espírito, o que ele fez? Ele respondeu assim para os filhos de Seva: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Esse espírito poderia sim saber que eles eram os filhos do sumo sacerdote ali. Mas ele faz essa indagação porque ele entendia que só dizer em nome de Paulo, em nome de Jesus, não tinha efeito nenhum. E imediatamente o espírito que estava possuindo o corpo daquela pessoa, possuindo no sentido de controlar aquela pessoa obsediada, era um caso já de possessão, atacou esses homens e os espancou, arrancou as suas roupas e eles saíram correndo todos machucados. Nenhum deles conseguiu conter o espírito. Alguém que já lidou com um espírito que está ali obsediando alguém, tomou por completo o controle do corpo desse médium, sabe a força que o espírito tem. Eles têm uma força descomunal num estado desse. E ele conseguiu então espancar os filhos de Serva e eles saíram nus, apavorados daquela situação. Mas o livro de Atos também nos traz um episódio muito interessante envolvendo o apóstolo Paulo, isso já na cidade de Filipos. Quando ele chega nessa cidade, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar as suas pregações e uma pitonisa, que era uma médium, que era explorada na época pelos senhores dela, ela era uma escrava, uma serva, e ela servia aquilo que na época eles chamavam ao espírito de adivinhação. Até hoje tem assim em muitas localidades, a pessoa vai procurar um médium que incorpora determinado espírito, e o espírito dá as suas respostas, as suas opiniões, porque o espírito vai poder falar o que uma pessoa poderia dizer também, porque ele nada mais é do que uma pessoa. Dificilmente um espírito de uma hierarquia maior, ele vai vir para responder qualquer coisa para nós que nós já não sabemos as respostas. Às vezes eles vêm orientar sim, eles vêm esclarecer, mas é sempre com base naquela necessidade real que a pessoa tem. O espírito não vai responder questões fúteis, questões que nós mesmos, pela nossa inteligência, podemos responder. Um espírito elevado, não. Agora, espírito palpiteiro está cheio, como está cheio de pessoas palpiteiras. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando falar, lá tem num lugar assim que tem uma pessoa que ela incorpora e ele responde tudo que você perguntar. É realmente um espírito incorporado, mas é um espírito palpiteiro muitas vezes. Ele sabe falar muita coisa, mas é a opinião como de qualquer outra pessoa. Geralmente os espíritos que orientam, eles nos ajudam, eles nos esclarecem, mas eles nos falam coisas muito básicas. Se nós já conhecermos bem a literatura espírita, são as mesmas respostas que eles dão. Às vezes, por uma necessidade especial, eles nos ajudam, sim. Eles falam de modo até claro o que nós temos que fazer. Mas eles não nos viciam nessa prática. É algo que nós temos que tomar muito cuidado quando nós percebemos que nós nos tornamos dependentes de orientações espirituais. Porque isso foge do objetivo que a doutrina tem, que é de esclarecer e nos tornar autônomos, independentes, seguindo a nossa consciência. Mas vamos voltar ao caso, então, em que Paulo estava ali nessa cidade e essa pitonisa, essa médium, ela começou a seguir Paulo onde ele ia e dizia assim: vejam, esse é um enviado de Deus, esse é Paulo, o enviado do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muito tempo. Num certo momento, Paulo ficou preocupado com aquela situação e irritado mesmo. Ele se voltou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Veja que nessa situação, quando Paulo determina aquele espírito que estava incorporado naquela médium, na pitonisa, diz a ela assim: saia dela, o espírito saiu. É uma situação bem diferente daquela que os filhos de Serva vivenciaram. Paulo, com poucas palavras, ele conseguiu afastar o espírito dela. Será que as palavras dele tinham mais poder? O que está por trás disso? Porque algumas pessoas usando em nome de Jesus conseguem resultados e outras não. Nós vamos ver logo mais então o que está por trás disso. Então tem palavras que têm poder e tem palavras que não têm poder. O poder da palavra mesmo, ele está subordinado a algo um pouco diferente do que a onda sonora que nós emitimos quando nós falamos. O poder da palavra é algo que está envolvendo outras forças, outras energias, ou algo que está além daquilo que é apenas a parte sonora da palavra. Mas antes de nós falarmos desse poder, então, vamos lembrar um pouquinho da importância que a palavra teve para a evolução do homem. Nós somos o que nós somos hoje, com a nossa capacidade mental, com a nossa capacidade cognitiva, porque nós desenvolvemos essa habilidade. André Luiz relata no livro Evolução em Dois Mundos que a aquisição da palavra foi algo fundamental na evolução do homem. Por quê? À medida que nós aprendemos, de forma muito lenta, muito gradual, a ir pronunciando, falando algumas pequenas palavras, nós começamos a desenvolver a nossa capacidade de pensar, de refletir. E é algo que nós podemos comprovar como crianças que nascem com alguma limitação na capacidade de falar e ouvir, se ela não tiver uma outra forma de se comunicar, ela não desenvolve a sua inteligência. Desenvolver a linguagem, aprender a falar corretamente ou encontrar uma forma alternativa para aqueles que não podem emitir o som, mas que precisam encontrar uma forma de se comunicar, é fundamental para desenvolver a inteligência. Então nós, a cada reencarnação, nós passamos pelo mesmo processo evolutivo lá no início da história da humanidade, no início da evolução da humanidade. Para desenvolver a inteligência, nós fomos adquirindo a capacidade de falar. Então, falar é algo importante para o indivíduo porque desenvolve a sua capacidade mental. Então, nesse sentido, a palavra também tem um poder. E é importante que todos nós que lidamos com crianças, com os pequenos que estão em formação, estão em desenvolvimento, saibamos e aprendamos como se comunicar com eles, como desenvolver com eles a comunicação. Valorizando esse instrumento do diálogo, da conversa, porque ali nós teremos a condição de ajudá-los a se desenvolver. Aqueles que se comunicam bem desde as suas primeiras palavras têm um desenvolvimento cognitivo melhor ao longo da vida. Então, palavra nesse sentido, ela tem poder também. E para a evolução do homem, ela foi decisiva. Se comunicar oralmente foi muito importante, porque no início não tinha outras formas de comunicação, emitindo grunhidos, depois sons com algum significado, nomes de objetos, nomes de situações e construções de frases. Isso foi desenvolvendo a capacidade mental do homem. Nós somos inteligentes porque nós somos capazes de nos comunicar oralmente. E aqueles que não puderam se comunicar oralmente desenvolveram outras formas de comunicação. Então nós vemos que se comunicar é algo fundamental para a evolução do espírito. É importante que nós aprendamos e melhoremos a nossa forma de comunicação com os outros. E se nós formos verificar, nós precisamos melhorar em muitos aspectos isso. Porque muita coisa passa sem ser percebida realmente. Quantos mal entendidos, quantas situações conflituosas surgem porque nós não entendemos corretamente a ideia um do outro. Às vezes a gente pensa que está transmitindo uma ideia e o outro não consegue captá-la por imperfeição da nossa comunicação. E quantas vezes nós não captamos de forma correta a ideia do outro, pronunciada, emitida corretamente, mas porque nós não estamos sendo capazes de decifrar o que ele tem a nos dizer. Então, a atenção nos nossos mecanismos de comunicação é fundamental. Geralmente, em situações graves da vida, é preferível que nós nos comuniquemos olho no olho, pessoalmente. Hoje nós temos grande facilidade com os meios de comunicação que nos aproximam, que livram as distâncias, que nos põem em contato um com o outro, mas nós falhamos nessa comunicação. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes desse aspecto da comunicação, mas observem, as comunicações que são feitas de forma muito curta, muito sucinta, muito direta, elas dão margem a muitas dúvidas, a muitos conflitos, há muitos desentendimentos entre as pessoas. Então é importante que tenhamos cuidado nisso. E a comunicação dentro do lar, então, qual é a importância que ela tem? A palavra, vamos falar logo mais, o quanto ela pode influenciar nos resultados que nós teremos em nossas famílias. Então a evolução do homem dependeu essencialmente do desenvolvimento da sua capacidade de falar. E as palavras, elas têm um poder muito grande nas nossas relações. Aquilo que nós falamos diariamente vai criando nas outras pessoas uma impressão sobre nós. As pessoas sabem o que nós somos, parcialmente, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dizemos no dia a dia. Tanto é que as pessoas podem nos caracterizar como pessimistas se as nossas palavras só transmitem pessimismo. E as pessoas irão nos caracterizar como pessoas confiáveis, por exemplo, se nós não saímos por aí contando nada da vida do outro. Alguém pode nos dizer que nós somos idôneos, dependendo daquilo que nós falamos, da nossa honestidade, daquilo que nós fazemos. Se eu digo para alguém que eu desvio algo que não me pertence, ele deduz que eu sou desonesto. Então veja, a palavra, ela cria uma imagem na outra pessoa sobre mim mesmo. Então aquilo que nós estamos falando no dia a dia é como se nós estivéssemos compondo um retrato na nossa frente. E o outro vai nos enxergar de acordo com aquilo que nós criamos. Por isso que é importante nós refletirmos sobre aquilo que nós falamos. Porque nós podemos não estar obtendo o melhor da vida porque nós estamos falando erradamente sobre nós mesmos, sobre o mundo. Podemos estar falando mal, por exemplo, da nossa família para outras pessoas, quando nós reclamamos muito dos nossos familiares fora do ambiente familiar. Nós podemos criar uma impressão naqueles que convivem conosco a partir daquilo que nós falamos, por exemplo, sobre o nosso chefe. Eu me recordo agora da história de uma pessoa que me contou, quando ela ouviu essa palestra, da esposa que passou a detestar o chefe dele por aquilo que ele falava. Mas ele também não achava que ele era tão detestável assim, que ele não era uma pessoa tão ruim. Mas como ele só falava os aspectos negativos do chefe, a esposa passou a detestar uma pessoa sem conhecê-la. Então veja, nós criamos um mundo para as outras pessoas a partir do que nós falamos. Isso é um poder que nós temos à mão e é capaz de determinar situações, circunstâncias. É algo que merece uma reflexão de nossa parte. O que eu estou fazendo com esse poder dado pela vida a mim, que é de falar? Eu posso estar criando impressões erradas no outro. Há pessoas que usam isso de forma hábil para obter vantagens. É a mentira. Também é uma forma de poder. E como tudo na vida, tudo que nos é concedido, há uma consequência. Nós responderemos tanto pelo bem que nós dizemos, quanto pelo mal que nós também dizemos. Então a palavra, ela tem um poder muito grande de criar impressões das outras pessoas sobre nós. E nos relacionamentos? Ela é fundamental. Vamos pensar só na relação entre um casal ali, entre um parceiro e uma parceira, ou um parceiro e um parceiro, uma parceira e uma parceira, como hoje em dia nós estamos vendo. Não vamos entrar nesse mérito. Mas vamos considerar que duas pessoas que estão numa convivência mais próxima, mais íntima, não use palavras afetuosas nesse relacionamento. Não use palavras de carinho. Não use palavras de incentivo. Não use palavras de amor, de afeto. Há possibilidade desse relacionamento ser duradouro? Não. Se for somente palavras de acusação, pior ainda. Em contrapartida, palavras de afeto, de carinho, de compreensão, de entendimento, de tolerância, são palavras que têm o poder de unir ainda mais essas pessoas. Muitos casais não têm um relacionamento pleno porque não há um diálogo realmente afetivo. Não quer dizer que precisa chamar de bebezinho, de fofinha. Não é isso. É a palavra ser doce. Não precisa ser uma palavra específica. Não precisa ter um apelido para um tratar o outro. Não precisa tratar como nós tratamos um bebezinho. Aliás, nem é recomendável que nós falemos com as crianças em desenvolvimento da linguagem com aquelas vozes típicas de bebê. O ideal é que falemos normalmente, que é aquilo que vai ajudá-los a se desenvolver. Mas então, se pessoas que querem ter união entre si não tiverem afeto nas suas palavras, elas não têm condições de manter essa união estável. Então há pessoas que, por exemplo, estão sempre tratando, usando aquela expressão popular, a patadas o outro. Ele não pode esperar um relacionamento saudável. E isso não é só num relacionamento entre cônjuges. Também no relacionamento entre amigos, no relacionamento entre colegas de trabalho, em qualquer circunstância da vida, palavras afetivas criam uma maior união entre as pessoas, diferente de palavras de severidade, de palavras apenas de crítica. Embora hajam momentos até que nós tenhamos que usar palavras um pouco mais contundentes, Mas se nós formos analisar a maior parte das situações da vida, elas pedem palavras amistosas para que as coisas se resolvam de forma satisfatória. Agora, o poder da palavra entre pais e filhos, ele é ainda maior. Porque há pais que têm o poder de determinar o futuro do filho a partir daquilo que ele fala dentro de casa. Uma criança, desde quando ela começa a se perceber como indivíduo, e ela só recebe palavras de crítica, de censura, de recriminações, de xingamentos, de hostilidade, ele é um grande candidato a fracassar na sua vida. Porque ele não acreditará nele mesmo. Porque se os pais não acreditam numa pessoa, para ela acreditar nela mesma, ela tem que fazer um esforço ainda maior. Felizmente, a vida coloca no caminho de todos sempre diversas opções. Pessoas que vão tratar com afeto, com carinho, e às vezes a pessoa consegue superar esse comando negativo que os pais usam na educação dos filhos, usando sempre palavras recriminatórias, palavras de repreensão, palavras de depreciação do filho. Mas o ideal é que parta dos pais ou daqueles que assumiram esse papel as palavras positivas. Seja pais, educadores, todos devem usar palavras positivas no relacionamento com a criança e com o jovem, de acreditar neles. Quando nós vamos observar que eles erraram, usar aquela situação não para dizer que eles são incapazes, mas que eles são capazes de superar aquilo, que eles irão conseguir. Porque nós podemos usar esse poder da palavra para tornar uma pessoa autoconfiante, segura de si, determinada, capaz de pensar nos seus erros e revertê-los. Mas nós podemos usar esse poder também para bloquear uma vida. E há palavras que muitas vezes nós pronunciamos e elas têm a capacidade de ferir tão profundamente o outro que, para reverter essa situação, nós precisaremos de centenas ou até milhares de outras palavras, porque elas funcionam como um comando que o indivíduo grava na sua mente e ele passa a agir de acordo com esse comando. Então, palavra tem um poder muito grande nos relacionamentos e na educação, na formação dos mais jovens. Então, usemos esse poder de forma sábia na vida e nós teremos resultados muito positivos na nossa existência, na nossa evolução. Já falei disso. E André Luiz nos traz uma frase interessantíssima no Sinal Verde. Olha, você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Nós estamos sendo hoje subordinados a tudo que nós já falamos na nossa vida, até o que nós falamos sobre nós mesmos. Porque o que nós dizemos sobre nós acaba funcionando também como um comando que nós criamos em nossa mente, de que nós passaremos a agir daquilo. Por isso que tem pessoas que agem dessa forma, né? Elas ficam repetindo alguma coisa e passam até a acreditar em mentiras de tanto que elas mesmas repetiram para si mesmas. E elas afirmam aquilo como verdade. E nós temos uma tendência, em razão da nossa forma de assimilar a informação, de fixar coisas que são repetidas vezes pronunciadas. Então nós podemos determinar algo sobre nós mesmos. Nós podemos determinar sobre a nossa vida, fracasso, se nós dizemos a cada obstáculo enfrentado assim: eu sou incapaz, eu sou um fracassado, eu nunca tive nada de bom na vida, eu nunca tive oportunidade na vida. Eu serei um fracassado se eu reproduzo isso o tempo todo. Nós temos que mudar esse conceito. Quer ver uma coisa muito errada que nós espíritas fazemos com muita frequência? Ah, eu sou um espírito muito imperfeito, muito difícil. Gente, o normal aqui na Terra é ser muito imperfeito. É o comum aqui. A exceção são esses seres extraordinários, que se destacaram da humanidade porque evoluíram, se esforçaram mais, estão há mais tempo evoluindo. Então a gente precisa tirar esse peso de nós e ficar repetindo: eu sou muito imperfeito, eu não consigo melhorar, eu não consigo evoluir. Porque só de ficar afirmando isso o tempo todo, nós já estamos bloqueando a nossa capacidade de evoluir. Isso não quer dizer que a gente vai mentir, falar o contrário e a gente vai mudar. Eu sou um ser puro e eu vou me tornar puro. Não, eu sou um ser perfectível. Eu sou capaz de me tornar perfeito. Eu sou um ser que está em evolução. Eu posso vencer as minhas imperfeições. Eu consigo vencer as minhas imperfeições sempre que eu me esforço. Eu consigo evoluir à medida que eu cumpro o meu papel no mundo. Nós temos que fazer afirmações positivas sobre a nossa vida. Até no nosso diálogo com Deus na oração. Não ficar falando para Ele, porque Ele sabe exatamente o que nós somos e sabe muito melhor do que nós sabemos sobre nós mesmos. Então ficar falando para Ele, ah, eu sou um coitado que estou precisando, eu sou muito imperfeito, Deus, me perdoa. É mudar isso. Senhor, me mostre como eu tenho que mudar, Pai. Me mostre o caminho. Façamos essas afirmações positivas. Me mostre como transformar a minha vida, de como renovar a minha vida. Percebe que a palavra ela tem um poder até nas nossas orações. Ela é capaz de determinar resultados sobre nós. Então, só por isso, a palavra já teria um grande poder. Se nós aprendêssemos a dominá-la, nós seríamos capazes de ter resultados incríveis na vida. Basta que meditemos mais naquilo que nós falamos. Aquela recomendação de Santo Agostinho, de ao final do dia pensar em tudo que nós fazemos, também cabe em pensar em tudo que nós falamos. Nós usamos as palavras para o quê? Para criar união, harmonia, bem-estar, fortalecer as nossas relações, dar comandos positivos em nossa vida e na vida do outro, ou usamos o contrário desse poder da palavra? Então também fazemos ao final do dia, na avaliação das nossas ações, avaliação daquilo que nós falamos também. E temos mais então sobre o efeito das palavras, e aqui nós começamos então a entrar numa explicação. Será que existe algum poder realmente, entre aspas, mágico nas palavras? Será que aquilo que nós falamos tem alguma influência no mundo? André Luiz vai nos responder isso lá na obra Obreiros da Vida Eterna. Ele diz assim, olha, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, aquilo que nós falamos tem o poder de influenciar algo que está nos envolvendo, que são essas vibrações, esses fluidos de natureza semimaterial que fazem parte da nossa constituição e da constituição espiritual do planeta. Então, sabe aquele palavrão, aquela maldição, sabe aquele xingamento, sabe aquela palavra feia? Ela mobiliza essas forças. Ela interfere nesse conjunto. Graças a Deus a gente não percebe de forma intensa isso. Se nós pudéssemos, como encarnados, perceber a intensidade de coisas que nos envolvem, de coisas que estão aí nos permeando o tempo todo, nós não conseguiríamos sobreviver facilmente aqui na Terra. Nós ficaríamos assustados o tempo todo, porque são energias dinâmicas, são forças extraordinárias que se movimentam partindo de nós em direção a cada pessoa do mundo. Encarnados e desencarnados, nós estamos todos interconectados. Então, aquilo que eu falar, que é um xingamento, uma maldição, aquilo pode atrair outras ideias, outros pensamentos dessa natureza e pode ganhar uma proporção. Pode ganhar uma proporção em que nós não sabemos os resultados que vão ter. Será que tantos acontecimentos, às vezes infelizes, que vêm em nossas vidas, não é resultado de tanta coisa que nós falamos e nos ligamos a tudo isso que nos cerca? Por isso que as nossas palavras têm que ser de bênção, têm que ser palavras de incentivo, de coisa positiva. Cortar os palavrões do nosso vocabulário, não pronunciá-los nem para dar exemplo do que é uma palavra feia. Não usar formas agressivas, expressões agressivas para se referir a ninguém. Tem muita gente que é muito imperfeita no mundo mesmo e está criando muito problema para toda a sociedade, mas não precisamos ser nós que vamos condená-los. Nós temos os nossos mecanismos aqui da nossa sociedade de intervenção. Mas não usemos a palavra de forma negativa, porque nós criamos algo que pode se voltar contra nós mesmos, que tira a nossa paz. Imagine um lar em que as pessoas estão sempre falando negativamente. O trabalho que não deve dar para os espíritos protetores daquela família está higienizando a atmosfera espiritual daquele lar. Lares em que as pessoas usam palavrões, xingamentos, expressões inferiores. Se nós ainda não conseguimos dominar bem essa nossa capacidade de falar, pelo menos a gente manter o nosso lar livre disso. E até aquela programação que explora esse tipo de linguagem, que vem pela TV, hoje por outros meios de comunicação, nós também não permitirmos que aquilo se manifeste dentro do nosso lar. Porque palavra puxa ideia, faz surgir ideia. E ideia não fica presa no cérebro, dentro da caixa craniana. Aquilo extrapola, interfere em tudo que nos envolve. Então nós realmente cortarmos essa conversação de natureza inferior. Teremos um ganho na vida substancial. Teremos resultados muito positivos em nossa vida. E como educar a nossa palavra, né? Como a gente entrar nesse processo de transformação? É através dessa reflexão. Olha, tudo que nós vamos falar, nós temos que pensar assim: é falado no momento apropriado? Quase tudo na vida tem um momento que pode ser falado, quase todo, mas tem um momento certo. Aquilo que nós vamos falar é o momento apropriado? Tem pessoas que se atropelam, se atrapalham e falam coisas em momentos em que o outro não está apto a captar. Quer ver uma situação bem prática? É chamar a atenção de uma criança por algo errado que ela fez, para contar para o pai ou para a mãe a hora que chegaram do trabalho, na hora de uma refeição. A refeição, ela tem que ser respeitada. Nós não podemos entrar numa discussão quando nós estamos nos alimentando. Existe uma dimensão até espiritual do ato de se alimentar. Se nós maculamos aquilo com palavras, com discussões, nós perturbamos não só o processo fisiológico, mas espiritual também daquele momento. A refeição em comum, hoje cada vez mais difícil, ela tem um valor simbólico para a nossa evolução muito grande. Porque o que nos manteve unido por muitos milênios, desde a época das fogueiras nas cavernas, foi o ato de comer juntos. E até os animais entendem isso. Em casa, o nosso cão, ele vem se alimentar na hora que nós estamos nos alimentando. Ele entende esse comportamento grupal. E aquilo para a nossa espécie é fundamental, porque nós começamos a aprender a falar nesses momentos em que nós parávamos para dividir o alimento. Isso tem um reflexo profundo, que está lá no nosso inconsciente mais profundo, que vem das nossas reminiscências mais ancestrais. Então a refeição, ela tem que ser um momento de união, de aproximação das pessoas, e não de distanciamento. Então isso é um momento inapropriado para falar. Ou pegar uma outra situação, o casal, vão se recolher, vão para o seu leito e vão começar a discutir os problemas. É completamente inadequado para aquele momento que deveria ser de carinho, de ternura, de aproximação, estarem discutindo problemas ali. Nós temos que ver se o outro está em condições de abordar uma certa questão. Talvez coisa que no dia seguinte nós possamos conversar. Então pensar se o que nós falamos está no momento realmente apropriado. Ou o marido liga para a esposa para falar de um problema, enquanto ela está lá no trabalho dela, envolvida em milhares de outros problemas lá. E aí começa uma discussão pelo telefone. É avaliar se aquele que nós precisamos nos comunicar, ele está em condições de ouvir o que nós precisamos dizer. Isso é algo que devemos, então, refletir antes de falar. Se contém a verdade. Nós temos que tomar cuidado para não interpretar o fato para o outro. Porque muitos enganos, muitas situações constrangedoras, muitas situações problemáticas surgem porque nós mudamos algumas coisas naquilo que nós vamos falar e não estamos falando exatamente o que aconteceu ou o que é. Então, se nós quisermos ter domínio sobre as nossas palavras, elas têm que ser sempre a expressão da verdade. Se nós precisamos mentir, talvez existam momentos que sejam até necessários, mas eles devem ser aquela exceção rara na vida. Quando Jesus disse, seja o seu dizer sim, sim, não, não, ele estava falando disso, dessa firmeza que nós temos que ter de falar a verdade. A verdade, ela é fundamental. Às vezes ela precisa, talvez, até ser ocultada temporariamente. Mas nós temos que sempre falar a verdade. Quando o nosso relacionamento, a nossa vida é baseada sempre em mentiras, eu tenho que estar mentindo para me comunicar com o outro, a vida não está indo muito bem. Eu não estou no meu papel realmente do mundo. Nós estamos aqui para falar a verdade. A minha verdade, sim, é o que eu sou capaz de produzir, é a minha verdade. Mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Se eu não estou conseguindo fazer isso, há um problema na minha vida. Se alguém está nessa situação, não vai sair mudando tudo agora, tá? Porque às vezes vai criar um conflito ainda grande na família, né? Às vezes a esposa precisou mentir para o marido que veio ao centro, dizendo que foi, na verdade, na casa da mãe dela, porque o marido não quer que ela venha no centro. Isso é uma situação, talvez, excepcional. Antigamente acontecia muito isso. A mulher não podia dizer onde ela ia, porque o marido não gostava. Mas ninguém vai mudar isso agora de pronto, porque precisa se preparar para dizer a verdade. E aí que a gente percebe o problema da mentira. De tanto mentir, a gente tem dificuldade de voltar para a verdade. Por isso que é bom a gente nunca mentir, porque aí a gente não vai ter mais compromisso com a mentira, e apenas com a verdade. Se é falado com afeição, nós temos que falar com afeto. Posso chamar a atenção de alguém? Olha, o que você está fazendo está errado, meu irmão. É diferente de eu falar, seu imbecil, você está fazendo tudo errado agora. Tem diferença. Só de falar, meu irmão, está errado, vamos tentar fazer melhor, ele já entendeu que não é um confronto, não é uma briga, é um apoio. E ainda assim cria confusão, mesmo assim. Mas se a gente falar sempre com afeto, a gente consegue se aproximar, consegue vencer as oposições e conseguimos ter sempre a razão do nosso lado. Temos que também considerar se é falado para trazer benefício. O que nós falamos tem que ser bom para o outro que ouve. Se não acrescenta nada na vida dele nem na nossa, para que falar? Talvez seja uma forma de distração, de entrosamento. Também é possível, mas tem um benefício. Estamos nos entrosando. Então nós temos que ver se o que nós vamos falar realmente é bom. Se realmente é algo produtivo para aqueles que estão ouvindo e para nós mesmos. E se é falado com a mente plena, com amor e bondade. Porque às vezes a gente fala coisas com intenções ocultas. Às vezes a gente cria armadilhas para o outro com a intenção de colocá-lo numa situação constrangedora para que a gente possa dizer a ele, ó, tá vendo? Eu tenho razão sobre você. Você está errado, eu estou certo. Isso não é uma mente plena de amor. A mente plena de amor e bondade pelo outro, ela não quer dominar o outro, não quer pegar o outro em nenhuma cilada, não quer constranger, quer apenas unir amorosamente. Então nós não podemos usar a nossa capacidade de se comunicar com o outro para tentar estabelecer uma dominação sobre alguém. Nós estamos no mundo com a missão de dominar apenas a nós mesmos. Se eu falo e me comunico com o objetivo de comandar, controlar as pessoas, eu estou falhando também na minha existência. Então, pensar, aquilo que nós conversamos uns com os outros, é com qual objetivo? Com qual intenção eu estou ali oculta quando eu converso com alguém? É refletir sobre isso, então, sempre é uma forma de irmos aprimorando esse poder que nós temos de falar, de nos comunicar. E ainda temos uma recomendação de Emmanuel que nos ajuda a compreender como usar e aprimorar esse poder da palavra. Ele nos fala algo bem interessante, que é isso, olha, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Não é falando molinho, falando meu benzinho, por favorzinho, não é isso. É a gente falar normal com a outra pessoa. E se tiver que ser firme, falar com convicção, mas sem aspereza, sem agressividade. Porque a emoção que nós estamos sentindo, ela se transmite com a nossa expressão verbal, com a nossa palavra. Então, se nós percebemos que nós não estamos num dia muito bom, nós estamos com raiva de alguém, é melhor não falar com essa pessoa. Nós estamos com ressentimento, é melhor não falar. Vamos dissipar esses sentimentos, essas emoções perturbadoras, para depois tentar conversar com o outro. É uma forma de nós evitarmos os conflitos. E não vai ser fingindo uma fala toda melosa que nós vamos estar melhorando a nossa comunicação. Nós podemos falar como estamos falando no dia a dia, mas suprimindo todos esses aspectos negativos. E para encerrarmos então agora a nossa exposição, como não poderia deixar de ser, vamos lembrar de uma recomendação de Jesus, quando ele disse assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Os judeus tinham uma preocupação tão grande com a pureza ritual dos alimentos, que não podia contaminá-los, né? Eles nem tinham ideias de higiene ainda, embora essa preocupação tivesse até esse sentido oculto de preservar a intoxicação alimentar. Mas eles tinham a preocupação ritual com o alimento, de não torná-lo impuro para ingerir, mas era uma pureza de natureza ali religiosa, espiritual. E eles vieram uma vez perguntar para Jesus: olha, seus discípulos não lavaram as mãos como se deve lavar e estão se alimentando? Porque eles estavam preocupados apenas com a parte exterior. E foi quando Jesus disse isso: não é o que entra na boca que torna impuro o homem. Jesus estava falando de higiene. Continuemos lavando as mãos, higienizando bem para se alimentar. Ele estava falando de que não é aquilo que nós estamos ingerindo que vai nos fazer puros ou não espiritualmente, mas é o que nós falamos uns para os outros. São as nossas palavras que nos tornam impuros, porque elas dão força, como nós vimos até agora, para muitas situações. Elas desencadeiam consequências na vida. Elas tornam a nossa vida impura. Então, se nós quisermos melhorar a nossa condição aqui na Terra, melhoremos a nossa comunicação. Aprimoremos esse dom extraordinário que Deus nos deu de nos comunicarmos, para a maioria através da fala. Mas, de alguma forma, nós sempre estamos nos comunicando. Então, valorizemos isso e usemos como instrumento da nossa evolução. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ampare e nos ajude nessa grande tarefa que é a nossa evolução. Certamente, se nós buscarmos a inspiração do Evangelho, nós vamos aprender muitas outras formas de educar a nossa palavra. Nós, espíritas, temos acesso a uma literatura maravilhosa que nos traz ideias espetaculares sobre a vida, ideias fascinantes e extremamente úteis para tornar a nossa vida melhor. Então, lancemos mão desse patrimônio que nós temos de conhecimento e usemos para melhorar a nossa vida. Muito obrigado a todos.